Quando eu cheguei, você não estava me esperando. Fui correndo, lhe pedindo pra voltar. Não sei porquê, mas você agiu assim. Tinha que ter pensado um pouco mais em mim. Tu tinha tudo em suas mãos, mas de repente brincou com meu coração. E agora liga pro meu celular e arrependida ela pede pra voltar. E agora chora, chora de paixão. E agora liga pra pedir perdão. E agora chora, diz que quer voltar. E agora implora, diz que aqui é seu lugar. E agora chora, chora de paixão. E agora liga pra pedir perdão. Não, não.

fazendo você dançar. DJ Elias com Cordiense do estúdio PE Produções. Sabe aquele amor que te deixa assim, feliz com tudo, sorrindo pro ar. Te faz tão bem, te deixa feliz, o coração parece que vai parar. Eu quero estar contigo, a vida toda poder. De volta todo aquele amor que eu não consigo dizer não. Você foi um caso complicado, e perdeu a direção e derrubou a base do meu mundo, me deixando sem noção. Mas eu sei que isso não tem volta, mas esse é o preço pra quem tanto gosta. Se quando estou de volta pro teu mundo, me vejo em suas mãos. Por isso eu sei que tudo é complicado e nem preciso estar do seu lado. Há quanto tempo você é a dona do meu coração? É você, esse coração de fruto proibido, inexplicável coração bandido, que causa dor, devora dor de amor. É você, esse coração de fruto proibido, inexplicável coração bandido, que causa dor, devora dor de amor. DJ Elias com um Gorkenzi, tocando a saudade moderna. Banda Mega Estilo é sucesso. Você foi um caso complicado e perdeu a direção e derrubou a base do meu mundo, me deixando sem noção. Mas eu sei que isso não tem volta, mas esse é o preço pra quem tanto gosta. Se quando estou de volta pro teu mundo, me vejo em suas mãos. Por isso eu sei que tudo é complicado e nem preciso estar do seu lado. Há quanto tempo você é a dona do meu coração? É você, esse coração de fruto proibido, inexplicável coração bandido, que causa dor, devora dor de amor. É você, esse coração de fruto proibido, inexplicável coração bandido, que causa dor, devora dor de amor. É você, esse coração de fruto proibido, inexplicável coração bandido, que causa dor, devora dor de amor. É você, esse coração. Causa dor, devora dor de amor. DJ Elias, DJ Elias, detonando no Pará. Rocha. Sempre nós dois é um castigo. com seus amigos, embalada de rico, mulher em curtição. Enquanto eu preciso de carinho, de atenção, de sexo e beijinho, e acordei do sonho encantado, assim não dá. Essa fada é bonita e molhada, meu marido é príncipe pegado, não quero ser princesa não. Essa fada é bonita e molhada, meu marido é príncipe pegado, não quero. DJ Elias com Coquense, vai nessa meu DJ, manda pra cima. Eu já conversei contigo, só me dá desgosto, chamo a atenção. Só quer viver com seus amigos, embalada de rico, mulher em curtição. Enquanto eu preciso de carinho, de atenção, de sexo e beijinho, e acordei do sonho encantado. É saudade moderna. Produção e mixagem DJ Elias.